Forasteiros. Episódio 2. Eu não acredito que a gente está andando em um cemitério às 2 da manhã para esperar o vô sair do túmulo igual um zumbi. Sabe o que eu não acredito, Clarice? É que você ainda não contou para a mãe que está grávida. Uai, se eu tivesse contado, eu não ia estar aqui te ajudando. É, eu não devia ter deixado você vir mesmo. Tá tudo bem, eu tô só de 3 meses. Não sou uma inútil não, Fabi. Vamos terminar logo com isso, vai. Eu me lembro da lápide do vô ser por aqui. Era depois desse túmulo grandão, desse tal de Manuel do Carmo. 1722 a 1756, morreu novo. Nossa, deve ser o morto mais antigo do Remanso, né? É, eu sempre achei que a Vila do Remanso tinha sido fundada em 1805. Aqui, Regis Santos Vieira. Descanse em paz com o amor de suas netas e nora. Amor de nora. Eu, na verdade, não tô aceitando essa história não, Fabiola. A mãe nunca gostou do vô, a gente sempre soube. Será que ela não tá criando coisa na raiva dela, não? Ah, essa história de corpo seco. Que tanto mal que o vô pode ter feito? Eu não sei, Clarice. Mas alguma coisa deve ter sido. Isso de corpo seco é história de que quando nós era criança. Até o vô eu já vi contando do inhudo que sai do caixão e pegava a gente da vila. Eu morria de medo. Agora, acreditar nessas coisas que só a mãe Adida Francisca sabe, tô achando ridículo. Ela sabe das coisas, Clarice. Você quase morreu de picada uma vez, não foi? Já esqueceu que foi a Francisca com a planta dela que salvou? A gente deve respeito. Por isso estamos aqui. Você tá dizendo isso porque você tá de segredinho com a tia Francisca, né? Que papo era aquele no velório? Ah, a verdade é que eu não sei muito bem. Eu tô com uma sensação ruim desde a morte do vô. E o brejo, sei lá, é difícil explicar. Parece que ele quer me dizer alguma coisa. Você sempre teve essas esquisitices, né, Fabi? Será que não dava pra gente só rezar pro vô, ser uma família normal? O que é normal, Clarice? Mas olha só, por que você não vai cuidar das suas coisas como você sempre fez? Volta pro Carlos, pro caixa do mercadinho. Vai viver sua vida normal? Fabi, eu tenho palavra. A gente prometeu pra mãe que ia vir aqui. Eu não vou te abandonar aqui, não. Não te entendo, não. Tá sempre indo embora. Aí, a primeira vez que você tem uma boa desculpa pra ir, você resolve ficar? Eu não quero ir pra casa. Quê? É o Carlos. Às 2 da manhã? É que ele viu que eu tava online. Deve estar preocupado com o bebê. E por que que ele tá acordado essa hora? Deus me livre viver com alguém pendurado assim. Ai, Fabíola, você não entende. Eu tenho que atender, dá licença. Você sabe que você não tem que atender, né? Oi, Carlos. Clarice, quem é esse? Com quem você tá aí? É só a Fabíola, nada não. Carlos, tô aqui com a minha família. O que importa a hora que eu vou dormir? Tá, tá bom, já sei. Vou dormir, Carlos. Eu também, amor. Beijo. Tá. Fala aí, então. O que que eu não entendo? Fica calma, Clarice. Fica aqui atrás de mim. Vô, é você, vô. Sou eu. Clarice, você tá maluca? Vem pra cá agora! Meu Deus! Que coisa horrorosa! Que nojo! É o mesmo cheiro que eu senti no velório. Parece cheiro de carcaça, de vaca morta no pasto. Certo. Tá calma. Agora nós faz do jeito combinado. Pega a corda aí desse lado. No 3, 1, 2, já! Puxa isso! Ah! Tô puxando! Vai, mais um pouco! Ai! Amarra logo, vai, Fabi! Até que tão bom ainda, seus nós. Ufa. Eu que te ensinei a dar um nó na tábua. Larga a mão de ser besta. Ensinei tudo que você sabe. Ensinou foi o quê? Que coisa horrível essa pele toda repuxada em cima dos ossos. Fico lembrando do vô me ensinando a tratar o couro das vacas. A gente tem couro também e fede igual. Bens a Deus. Minha Nossa Senhora. Pelo menos não cresceu as unhas, a barba. Aí que deve ficar fedido mesmo. Mas nós não vai ver isso, porque ele vai ficar quietinho lá no matão, do outro lado do rio. Só dá pra saber que é o vô pelo lenço vermelho. Esse aí é vaqueiro até na morte, quer dizer. Fica de olho nele aí, que vou tirar um bambu pra gente fazer o carregador. Tá bom. Mas não demora, viu? Ai, meu filho, minha filha. Tô começando a achar bom que você não vai conhecer seu biso. Minha saudade jamais conviveu tanto tempo comigo. Que isso, vô? Não gosta da Marília, é? Você gosta mais do sertanejo raiz, né? Mas ela é rainha, vô. Não tem discussão, não. Pronto. Tá tudo bem por aí? Sim, sim. Tá. Pega aí desse lado. Isso. Vamos? Vai. Tá tudo bem? Não tá muito pesado pra você? Tá não, tá tranquilo. O que você tem, Clarice? Fala alguma coisa. Porque só eu tô muito abalada com isso. Você não ficou nem surpresa? Eu não custou duvidar do que a madrinha fala e também... Sei lá. E também o quê, Fabiola? Eu tinha ouvido uma história do vô já. Por isso eu não duvidei. Que história? Por que você não me contou? Ah, acho que eu não queria que você ficasse triste. Eu sou a irmã mais velha. Porque você sempre tenta me proteger de tudo. Vai, me conta, Fabi. Ah, eu também não sei bem. Ninguém me conta muito. Nem a mãe. Ela diz que prefere também não saber. Mas lembra da Maria Lúcia? Ela com os filhos que a gente brincava? Era o Antônio e a Luzia, né? Acho que eu era até apaixonada pelo Antônio. Lembro que eu chorei quando eles foram embora. Eles não só foram, não. Foi o vô que botou eles pra fora. Lembra da plantação, como era bonita? Passaram anos cuidando ali, melhorando aquela terra. Aí, de repente, virou pasto de boi. Colocar a família na rua assim? Nem sei pra onde eles foram. Tem muito do vô que a gente não conhece, né? Quando a gente nasceu, ele já tinha vivido muita coisa. Acho que uma pessoa precisa fazer é muito pra deixar a terra brava assim. Ela aceita quase tudo, mas tem limite. Fabíola, você derrubou o vô, tá doida, hein? Ai, eu tô toda arranhada. Quem colocou essa cerca aqui? Você falou que sabia o caminho pro matão, Fabi. Eu sei o caminho. Vem aqui todo dia. Então, ué. Ontem essa seca não tava aqui. Olha ali a ponta, está boas? Chega no brejo, cruza ele, cruza o rio, pronto, tão no matão e... que é isso? Ai, ele tentou me arranhar. Para com isso, vô. Clarice, eu não acredito. Que droga, tá sangrando. Eles estão mexendo nesta boca, Clarice. Não tô acreditando, meu Deus. As máquinas estão arrancando tudo, jogando a terra por cima do brejo. Como assim? Eles quem? O que está acontecendo, Fabi? Pergunta pro vó. Agora entendi tudo. Ele que conhecia esse Tuca. Mas quem é Tuca? O desgraçado colocou uma cerca na nossa passagem, no nosso caminho. Vou lá falar com eles. Agora? Não vai a lugar nenhum, não. A gente tem que levar o vô pro matão, do jeito que a mãe falou. E como que a gente vai fazer isso? Passar no meio desses homens com o corpo seco do nosso avô amarrado no bambu? Sei lá, Fabi. Você falou que a gente ia conseguir chegar. Ah, me dá esse celular. Você nem sabe mexer direito, vai estragar o meu celular, isso sim. Ah, bota aí no de gravar vídeo. Ai, toma. Ó, eu vou ter que ir lá. E eu vou ficar sozinha com o vô nesse escuro sem celular? Não, tá tão escuro. Olha a lua. Já volto já. Aproveita pra tomar uma água, senta um pouco. Senta, senta. Senta onde? Essa Fabiola. Pelo menos água tem. Ai, minha Nossa Senhora. Vô, será que o senhor consegue beber água também? Ai, eita! O que foi? Tava tentando te hidratar. Tá precisando de um banho. Não aguento mais esse cheiro de ovo podre. Ah, maldito! Estão passando em cima de tudo como se fosse deles. Mas eu tô gravando tudo. O povo vai saber o que eles estão fazendo aqui escondido no meio da noite. Não tem jeito. O brejo tá tomado. Vamos ter que voltar pra trás. Meu Deus, o que nós faz com o vô? A mãe não vai acreditar que a gente tá levando ele de volta, Fabi. Ah, a gente coloca no armário, nos fundos, aquele grandão, sabe? Amanhã de noite a gente vem de novo. Será? Ah, por um dia a mãe nem vai perceber. Ah, amanhã a primeira coisa que vou dar jeito é nisso. Nisso o quê? Nas máquinas ou no vô? Nos dois, mas sinceramente nem sei qual é pior. Bem... Vamos levar ele. Pega ele aí. 2, 1. Forasteiros é uma idealização de Luísa Bagope e Marcela Guerra. Com roteiro de Luísa Bagope e Marcela Guerra, orientação de pesquisa de Renato Sparapan e Chiara Beltrame, tutoria de roteiro de Rafa Baliu, produção de Luísa Bagope, montagem, finalização e mixagem de Luísa Bagope, produção de elenco de Lia Arueira, trilha sonora de Dani V e Lígia Camada, Foley e sonoplastia de Lia Arueira e Priscila Tomate, captação de voz de Lia Arueira, identidade visual de Marcela Guerra. Contando com as atuações de Silvana Ferraz, como Fabiola, Stephanie Godoy, como Clarice, Nilda Maria de Souza, como Jaci, Ana Maria Guimarães, como Francisca, Matheus Corrá, como Zezinho, Tom Butcher, como Padre Pedro, Fábio Santos, como Tuca, Aide Paixão, como Marta, Felipe José, como Álvaro e Regis, Sônia Fernandes, como Geni, Vera Lúcia Godoy, como Rita, Tatiana de Almeida, como Laura, Veridiana de Cássia, como Carminda, Daniela Mendonça, como Aninha, Rodolfo, como Carlos, Daniel Prado, como Tonhão e Corpo Seco, Benedito Coelho, de Homem 2 e Corpo Seco, Eduardo Rodrigues, como Homem 1 e Corpo Seco, Cecílio Corrá, como Policial e Corpo Seco, Nando Ribeiro, como Homem 3 e Corpo Seco, e Léo Mufassa, como Corpo Seco.